Espero no 322, preparação para sequenciamento, curva direita pro 230, limite localizador. Curva direita pro 230. Pode prosseguir com o controle, o 5595? Afirmo, tem um voo 5595, 1935 agora. Obrigado, companheiro, prossegue com o controle, bom trabalho. Romeu Papatanga, livre pouso no 7090, no 09. Livre pouso, Romeu Papatanga. Trip 5595, contato radar na decolagem. Voo para o nível 1120 na saída da EL, após lida direcional. Ascensão ao 120 da EL, pós letra depois. Ilha é o 5595. Eu estou saindo no 3, manter o nível de voo 160. Esperando 376, mantém o nível 160, aguardando para ser transferência para o centro. Esperando no 322, desça para 3.000 pés. Altímetro no 04. 3.000 pés, altímetro no 04, no 322. Meu Tango, Ilha Bravo, controle. Sim, não estou recebendo informação nem do seu modo alto, nem do seu modo Charlie, confirma tudo que está mantendo agora. É, mantém aqui 500 pés, o Papa Romeu Tango, Ilha Bravo. Não tem informação nem do modo alto, nem do modo Charlie. Temos tráfego de helicóptero a 500 pés, interferindo na aproximação entre o Faro da Barra e a posição do Norte. Atente, Web, já tinha 728. Ofério no 322, reduz a velocidade 1709, aguardando o vetor final para o localizador. Autorizo, tá? Reporte pista livre, o Romeu Papatanga, solo flow 02. Prezado direto Coral. Direto Coral 5595, obrigado. 090 para 6000, o 277 é gol. Gol no 270, desça para o nível 040. 040 aprovado, o 270. Oceano no 376, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterna 133 decimal 25. Correto. No 322, autorizado descida para 2.000 pés. Para o localizador esquerda, proa 145, reposta estabilizada. Proa 145, 103.000 pés. Gol no 270, controle. Autorizado, desvio, gol no 270, resposta bem. Ok, informaremos quando possível pro desvio ou duna. Sim. tenha separação visual com o solo. Devido ao distante de 500 pés, o Papa Romeu também é bravo. Mas escuta pra frente. No localizador, LDS-1722. Chama a torre 1-8, decimal 62, bom, pô. 262, bom trabalho. Oi, Salvador, LDS-1722, estabilizado no LDS. 1728, reporta para sul externo. Sul externo. Portando no 322, temos tráfego de helicóptero 500 pés, sem interferir na aproximação, nas proximidades de duna, sem indicação do modo char. Portando no 322, mais um golpe para lá. 5000, 4000, 270. Gol no 270, reduz a velocidade 200 nós, desça para 2000 pés, altímetro 10 no bar. Reduzindo, 200, 2000 pés, está aprovado, mas 3 milhas tem quanto sair o apelo ou duna, seu critério. Bem, vai seguir tráfego na aproximação, tocando, está a 1 milha para a duna. Após desvios, reduz a velocidade 1.70 nós, autorizado direto duna, reporta estabilizado. Sem problema, quando possível voaremos duna, reduzindo 1.70, 1.270. 1.270, tá bom. 5728, pouso no 0, 1 centena com 1 a 12. Livre pouso no 0, LDS-1722. Está presente, esquerda voando duna e reduzindo, 270 da gol. Grato. Duna 322, reduza para a velocidade de aproximação, torre 1-8, decimal, meia dúzia. Olha, reporta visual com a ficha no certo para o Luiz. Alfa Vitor Juliette, livre acionamento, chame táxi. Autorizado táxi November Alfa, chame ingresso no 7, ajuste 1014. Web 5728 no solo 09. 121 decimal 1 à direita. Direita 21 decimal 1, 5728. Proximidade do posição Duna. Ok, ciente, nessa proxy estamos autorizados o ILS 78, toma 0. Afirmo, reporta visual com a pista. Nós já estamos visual com a pista e informaremos estabilizado, 1270. Ciente. Autorizado o pouso, 1-0, uma centena com uma dúzia. Fizeram agora, Tony, 1-1-8 é uma meia dúzia. 2-6-2, obrigado, mano mesmo. Não pôs. Continuar a aproximação, pista 10, aguardar a pista livre. Ok, agora clareza 5, aguardando a autorização de pouso, 1270. No 322, ao 1-1, direita, corrijo esquerda, frequência livre ao estacionar. Sério, tá muito ruim. Livre à esquerda, parte militar, meta frequência, ao estacionar tem frequência livre. Pouso 270, autorizado pouso, pista 10, uma centena com uma dúzia. Ok, uma centena com uma dúzia, livre pouso na 10, 1270, tá bom. O Índia November Alpha chamou pronto no ponto de espera? Tem um aeronave tentando transmissão que eu não estou conseguindo compreender. Vitor Juliette, clareza 1, muito baixa a transmissão, reporte para ingresso no 7. Alto e claro agora, chame para ingresso no 7. No 4060, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 014. Chega na Mari, altímetro 4060, fica bem. 170, o Zulu 4, direita, 121 decimal, 1. 21, 1, não, 270. É 121 decimal 1. 21, a transmissão tá muito ruim. Tá? É, já tem sido reportado, na verdade já foi informado a setor técnico, mas até agora a gente ainda tá com essa frequência. Ok. Alfa autorizado, alinhar e decolar, pista 10, ou pista no 7, corrijo, 1 centena com 1,12. Trip 5595, serviço radar encerrado, 56 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha o nível 120, chama o controle, Ilhéus, 120, décima 1. Sangue de abraço, confirma a posição. Papa Romeu, sangue de abraço, confirma a posição. Vamos ver também, bravo, controle Salvador. Dia November Alpha, decolou aos 18, 1935, então bom, como recebe a torre? Recebe a torre 3/3, vai curvar esquerda, precisa cruzamento do campo, que é corredor forte. Afirmativo, não tem tráfego a reportar, tem que cruzar o campo e após chamar o controle. Entre livre cruzamento do campo, chamarão o controle posteriormente Índia Novembral. Bravo, que Luiz, que torre 18, décima 62. Aparro, meu tanque é bravo, controle Salvador. 7, reporta 3 milhas para a cabeceira. No pouso, faça cheque com seu modo Alpha Charlie, não recebo nenhuma informação do seu transporte. Controle Salvador, entre no liberal, foi decolada 107, com curva à esquerda. Mantenha condições ágeis, onde eu peço, corredor forte, altímetro no 014. Mantenha condições de ágeis, corredor forte, altímetro no 014. Entra na liberal. Time de Bravo, controle. Sim, reposta outra vez de Pituaçu, Time de Bravo. Confirme a altitude que tá mantendo agora. Opa, Vitor, Juliette autorizado a alinhar e manter no 7. Azul 4060 autorizado a final do procedimento de LSX Swing, desça para 2000 pés, altímetro no 014, reposta estabilizada. Azul 4060 copiou o controle. Autorizado a final do procedimento de LSX Swing, desça para 2000 pés, altímetro no 014, reposta estabilizada. Fecho. Agora fica ao contrário. Estimativo, o tráfego vai manter 1000 pés na linha do litoral. Está afastando agora do eixo. O vento de 110 graus com uma dúzia. Observe apenas a restrição de 2000 para ele se acumular. Afirmativo, tem livre decolagem. Decolagem boa, 1, 2, 3. Alfa, Vitor, Juliette, livre decolagem, pista no 7, 110 graus com uma dúzia. Gol no 0, no 5 cêntimos, tempo de espera. Gol no 260, 1935, aos 23. 1935, 260. Salvador, muito bom dia, gol no 260, decolou. A sua escuta, por que a subida? Gol no 260, contato radar na decolagem. Subo para o nível 390 na saída Pucca, transição Galho. 390 na saída Pucca, Galho, gol 390. Beleza. O TAM 3895, ali mantém pista 10. Corrijo, gol no 0 no 5, ali mantém pista 10. Deve manter, gol no 0 no 5. Dado que Luiz Clive pousa no 7, 110 com uma 12. Tango de Bravo, controle. Confirma a posição. Ciente, Tango de Bravo, que o Tango de Bravo está ciente que a operante do transponder na CPR é obrigatória. Afirmativo, vai cruzar o campo sobre a cabeceira 10. Vou decolar o tráfego da Gol sobre a cabeceira, vai iniciar a corrida. Gol no 0 no 5, livre decolagem pista 10, 1 com 1 a 12. Azul 4060, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Backtrack autorizado, o Bravo aqui no uísque. Alfa Vitor Juliette prossegue agora com o Frodo do Litoral e 1935 controle. Sendo grato ao Frodo do Litoral, 1935, Alfa Vitor Juliette, grato. Se a gente consegue, ele mantém a ponto de espera. Palmeira Tango de Bravo para o cruzamento, chama a torre 118 decimal, meia dúzia. A pipa está na pista então, afirmativo, solicitar a revisão da IPL. Tango Índia Bravo, confirme posição agora. Gente, informe para o Itapuã, Tango Índia Bravo. 0 no 5, controle 1935, tem um bom voo. Bom dia, obrigado. Controle Gol 10 no 5, passa 2400 pés. Gol no 0 no 5, contato radar na decolagem, supera nível 360 na saída da EL, após letra direto brilho. 5360 da EL,